relativamente ao Orçamento Participativo Jovem 2018, dar a informação que deram entrada 8 candidaturas depois de todo o processo que foi desenvolvido e que incluiu também as assembleias participativas e que foram descentralizadas por várias zonas do Conselho, que teve a participação dos jovens, deram então entrada 8 candidaturas, que serão apreciadas por uma comissão de avaliação até final de setembro e depois em outubro, com a colaboração de, certamente também do agrupamento de escolas, já com os alunos, que serão aqueles que têm o maior número para votar. Iremos também fazer uma campanha de divulgação na escola para cativar mais alunos a votar. Para essa análise às candidaturas é necessário nomear uma comissão de avaliação.